Capítulo 2: A restauração da comissão. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Jesus não podia curar os doentes, não podia libertar as pessoas atormentadas por demônios, nem ressuscitar os mortos. Não acreditar nisso representa ignorar o que ele disse a respeito de si. E ainda mais importante, não perceber o propósito das restrições que ele se impôs para viver como homem. Jesus disse: "O filho não pode fazer nada de si mesmo." Em grego, o termo traduzido por nada tem um sentido único, quer dizer nada, exatamente como em português. Ele não tinha nenhuma habilidade sobrenatural. Embora fosse 100% Deus, escolheu viver com as mesmas limitações que o homem enfrentaria assim que fosse redimido. Ele salientou esse ponto muitas vezes. Jesus tornou-se o modelo para todos os que quisessem abraçar o convite para invadir o impossível em seu nome. Ele fez milagres, maravilhas e sinais, como um homem que tinha um relacionamento correto com Deus, não como Deus. Se ele fez milagres porque era Deus, isso seria algo inatingível para nós. No entanto, ele se fez como homem. Tenho a responsabilidade de buscar esse estilo de vida para mim. Recuperar essa simples verdade muda tudo e torna possível a plena restauração do ministério de Jesus em sua igreja. Quais eram as características de sua humanidade? Ele não tinha nenhum pecado que o levasse a ficar separado do Pai, e ele era totalmente dependente do poder do Espírito Santo, que trabalhava por intermédio dele. Quais são as características de nossa humanidade? Primeiro, somos pecadores limpos pelo sangue de Jesus. Por meio de seu sacrifício, ele de forma bem-sucedida tratou do poder e do efeito do pecado para todos os que creem. Agora nada pode nos separar do Pai. Resta apenas uma questão a ser resolvida. Segundo, quanto estamos dispostos a viver na dependência do Espírito Santo? A comissão original. A espinha dorsal da autoridade e do poder do reino encontra-se na comissão. Descobrir qual foi a comissão original e o propósito que Deus tinha para a humanidade pode ajudar a fortalecer a nossa resolução de ter uma vida relevante para a transformação da história. Para encontrarmos essa verdade, é preciso voltar ao início. O homem foi criado à imagem de Deus e posto na expressão suprema de beleza e paz do Pai, o Jardim do Éden. Fora desse jardim, a história era bem diferente. Não havia ordem nem bênção, e era necessário um toque daquele a quem Deus delegou para fazer isso, Adão. Adão e Eva foram postos no jardim com uma missão. Deus lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra." Revelava-se a intenção de Deus que tivessem filhos e que também vivessem sob o seu governo para, assim, estender as fronteiras do jardim, o governo do Senhor, pela simplicidade da devoção a Ele. Quanto maior o número de pessoas com relacionamento apropriado com Deus, maior o impacto de sua liderança. Esse processo deveria continuar até que toda a terra fosse coberta com o glorioso governo de Deus por meio do homem. No entanto, no capítulo 1 de Gênesis, descobrimos que esse universo não era perfeito. Satanás se rebelara e fora expulso do céu. Com ele, uma porção dos anjos caídos assumiu o domínio da terra. Fica óbvia a razão porque o restante do planeta precisava ser subjugado. Ele estava sob a influência das trevas. Deus, com uma palavra, poderia ter destruído o maligno e seu exército, mas antes escolheu derrotar as trevas, delegando a sua autoridade àqueles feitos à sua imagem, que por livre escolha o amavam. Uma história de romance. O soberano pôs-nos, os filhos de Adão, no comando do planeta Terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a Terra ele confiou ao homem. A mais alta honra era ser escolhido, porque o amor sempre escolhe o melhor. Esse é o início do romance de nossa criação, criados à imagem de Deus para a intimidade, a fim de que o domínio pudesse ser expresso por intermédio do amor. É com essa revelação que temos de aprender a caminhar como seus embaixadores, derrotando assim o príncipe deste mundo. O cenário estava preparado para que as trevas caíssem, enquanto o homem exercitava a influência divina sobre a criação. Mas em vez disso, o homem caiu. Satanás não irrompeu no jardim do Éden de forma violenta e tomou posse de Adão e Eva. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque ele não tinha domínio sobre o jardim. O domínio outorga poder. E como o homem havia recebido as chaves do domínio sobre o planeta, o demônio teria de tomar a autoridade dele. A sugestão para comer o fruto proibido dizia respeito apenas ao esforço de Satanás de levar Adão e Eva a concordar com ele e se opor a Deus, recebendo assim poder. Satanás, portanto, por meio desse acordo, tinha capacidade para matar, roubar e destruir. É importante perceber que, até mesmo hoje, é pelo assentimento do homem que o poder é outorgado a Satanás. A autoridade dos homens para governar foi confiscada quando Adão comeu o fruto proibido. Paulo disse: quando vocês se oferecerem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Nesse ato único, a humanidade tornou-se escrava do maligno e passou a ser dele. Tudo o que Adão tinha, incluindo o título de propriedade do planeta e sua posição de governante, agora fazia parte do espólio do maligno. O plano pré-determinado de Deus para a redenção foi de imediato posto em ação. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus viria para exigir tudo o que fora perdido. Não havia atalhos para sua vitória. O plano de Deus para o governo do homem nunca deixou de existir. Cristo veio para receber a punição por nossos pecados e recuperar o que fora perdido. Lucas 19:10 afirma que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A humanidade não só se perdera no pecado, como também perder o seu domínio sobre a terra. Jesus veio resgatar ambas. Satanás tentou arruinar o plano ao fim dos 40 dias de jejum feito por Jesus. Ele sabia que não era digno da adoração de Jesus e que Jesus viera para resgatar a autoridade da qual o homem abrira mão. Então lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Observe as palavras dele: porque me foram dados. Satanás não poderia roubá-los, pois lhes foram cedidos quando Adão abandonou o governo de Deus. Era como se Satanás estivesse dizendo: sei para o que você veio. Você sabe o que quer. Adore-me e eu lhe devolverei as suas chaves. Na verdade, ele ofereceu a Jesus um atalho para recapturar as chaves da autoridade que o homem perdera quando pecou. Jesus rejeitou esse atalho e recusou-se a lhe dar qualquer honra. Foi esse mesmo desejo de ser adorado que, para início de conversa, levou Satanás a cair do céu. Jesus não abriu mão do seu propósito, pois viera para morrer. O Pai queria que Satanás fosse derrotado pelo homem, o ser feito à sua imagem. Jesus, aquele que poderia derramar seu sangue para redimir a humanidade, esvaziou-se de seus direitos como Deus, assumiu as limitações humanas. Satanás foi derrotado por um homem, o Filho do Homem, que tinha um relacionamento correto com Deus. Agora, à medida que as pessoas recebem a obra de Cristo na cruz para a salvação, tornam-se primorosas nessa vitória. Jesus derrotou o demônio com uma vida sem pecados. Derrotou em sua morte, ao pagar por nossos pecados com seu sangue, e mais uma vez na ressurreição ao ascender triunfante com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Nascemos para governar. Jesus, ao redimir o homem, recuperou o que este havia perdido. Do trono de triunfo declarou: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão." Em outras palavras, consegui tudo de volta. Agora usem isso e exijam a humanidade para mim. Nessa passagem, Jesus cumpre a promessa que fizera a seus discípulos quando disse: "Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." O plano original não fora abortado, mas realizado de uma vez por todas na ressurreição e ascensão de Jesus. Assim seríamos completamente restaurados ao plano de governo de Deus, como pessoas feitas à sua imagem. E como tal, aprenderíamos a impingir a glória obtida no Calvário. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Nascemos para governar sobre a criação, sobre as trevas, para saquear o inferno e estabelecer o governo de Jesus, onde quer que preguemos o Evangelho do Reino. Reino quer dizer domínio do rei. Segundo o propósito original de Deus, o homem deveria governar sobre a criação. Agora que o pecado entrou no mundo, a criação foi contaminada pelas trevas, a saber, doenças, espíritos aflitos, pobrezas, desastres naturais, influência demoníaca, etc. Embora nosso governo ainda seja sobre a criação, o foco agora é a exposição e a destruição das obras de Satanás. Temos de dar o que recebemos para alcançar esse fim. Se eu verdadeiramente receber poder ao ter um encontro com o Deus de poder, estou preparado para compartilhar isso. A invasão de Deus em situações impossíveis acontece por intermédio de pessoas que receberam poder do alto e aprenderam a liberá-lo nas circunstâncias da vida. As chaves de Davi. O evangelho da salvação deve tocar o homem por completo, espírito, alma e corpo. John G. Lake chamou a isso de salvação trina. Um estudo sobre a palavra mal confirma a intenção do alcance da redenção de Deus. Ela se encontra em Mateus 6, no verso 13. "Livra-nos do mal", e representa todo o curso do pecado no homem. Poneros, a palavra grega para mal, origina-se de ponos, cujo significado é dor. E esta, por sua vez, se origina de penes, cujo sentido é pobre. Examine-a atentamente. Mal, pecado. Dor, doença. E pobre, pobreza. Jesus destruiu o poder do pecado, da doença e da pobreza por intermédio de sua obra redentora na cruz. Na comissão de Adão e Eva para subjugar a terra, não havia doença, pobreza e pecado. Agora que fomos restaurados a seu propósito original, deveríamos esperar menos que isso? Afinal, esta aliança é chamada de a melhor aliança. Foram-nos entregues as chaves do reino, que, em parte, é a autoridade para pisotear os poderes do inferno. Há uma aplicação única desse princípio na expressão "a chave de Davi", mencionada tanto em Apocalipse quanto em Isaías. O manual bíblico Anger afirma: "O poder das chaves consiste não só na supervisão das câmaras reais, mas também na decisão sobre quem deve e quem não deve ser recebido no serviço do rei." Tudo que o Pai tem é nosso por intermédio de Cristo. Toda a tesouraria com seus recursos e as câmaras reais estão à nossa disposição para cumprirmos o comissionamento do Senhor. No entanto, o que nos preocupa nessa ilustração diz respeito ao controle de quem entra para ver o rei. Não é exatamente o que fazemos como evangelho? Quando o declaramos, damos a oportunidade às pessoas para vir ao reino e ser salvas. Quando nos calamos, escolhemos mantê-las distantes da vida eterna. Realmente, isso é muito preocupante. A chave custou a Jesus um alto preço, como também é para nós custoso usá-la. No entanto, é ainda mais custoso enterrá-la e não obter um aumento para o rei que vem. Esse preço será sentido por toda a eternidade. A revolução em identidade. É hora para uma revolução em nossa visão. Quando os profetas dizem, sua visão é muito curta, muitos de nós achamos que o antídoto é aumentar os números esperados, quaisquer que sejam eles. Por exemplo, se esperamos 10 convertidos, então aumentemos esse número para 100. Se oramos por cidades, passemos a orar por nações. Aumentar os números, no entanto, não é necessariamente um sinal para uma visão maior da perspectiva de Deus. A visão inicia-se com identidade e propósito. Por intermédio de uma revolução em nossa identidade, podemos pensar em conformidade com o propósito divino. Tal mudança começa com a revelação dele. Uma das tragédias de uma identidade enfraquecida é a forma pela qual ela afeta a nossa abordagem das Escrituras. Muitos teólogos, se não todos eles, cometem o erro de pegar todo o bom conteúdo apresentado nos profetas e jogá-lo para debaixo de um tapete misterioso, chamado de o milênio. Não desejo debater o assunto agora. Quero lidar com a nossa propensão de adiar tudo o que requeira coragem, fé e ação, deixando para outro período de tempo. A ideia equivocada é a seguinte: se é bom, não pode ser para o momento atual. Uma pedra angular dessa teologia é que a condição da igreja ficará cada vez pior. Portanto, a tragédia é apenas outro sinal de que estes são os últimos dias. Em um sentido corrompido, a fraqueza da igreja para muitos confirma que eles estão no caminho certo. A condição cada vez mais deteriorada do mundo e da igreja torna-se um sinal de que tudo está bem. Há muitos problemas com essa forma de pensar, mas mencionarei apenas um agora. Ela não exige fé. Estamos tão entrincheirados na descrença que qualquer coisa contrária a essa visão é considerada proveniente do demônio. O mesmo acontece com a ideia da igreja causando um impacto dominante antes do retorno de Jesus. É quase como se quiséssemos defender o direito de ser pequenos em número e fazer isso sem margem para manobras. Abraçar um sistema de crença que não exija fé é perigoso, é contrário à natureza de Deus e de tudo o que as Escrituras declaram. Uma vez que o Senhor planeja fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com Efésios 3, verso 20, suas promessas por natureza desafiam nosso intelecto e expectativas. Ela, Jerusalém, não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. O resultado do esquecimento de suas promessas não é algo com o que podemos arcar. Nós, com frequência, estamos mais convencidos de nosso valor que do valor do Senhor. Nossa inabilidade fica em foco muito maior que a habilidade dele. No entanto, o mesmo Deus que chamou o temível Gideão de poderoso guerreiro e o instável Pedro de pedra, também chamou-nos de corpo de seu amado filho aqui na terra. E isso tem de valer para alguma coisa. No capítulo seguinte, veremos como usar um dom para manifestar seu reino, fazendo o céu tocar a terra.